Grande do Sul. E os campos verdejantes, meu Rio Grande gigante, esse céu tão azul. As noites de lua cheia, clareando os nossos campos, o grito do quero-quero e o piscar dos pirilampos. Ao romper da madrugada, ouço o grito do tropeiro, o rangido da carreta, o piacito carreteiro. Nas nossas penhas crioulas choram gaita e violões. Sou mais um taura que canta as suas lindas canções. Rio Grande do Sul, como me sinto feliz por ter nascido neste pago, deste meu país. Rio Grande do Sul, como me sinto feliz por ter nascido neste pago, no sul deste meu país. Nossas penhas crioulas choram gaita e violões. Sou mais um taura que canta as suas lindas canções. Rio Grande do Sul, como me sinto feliz por ter nascido neste pago, no sul deste Rio Grande do Sul, como me sinto feliz por ter nascido neste pago, no sul deste meu país. Rio Grande do Sul, como me sinto feliz por ter nascido neste pago, no sul deste meu país.